boa noite, 235-60, passa 17 para 150, Prodimar, informação X-Ray. 3560, identificação, chegada a Mari, distante de voo 060. Tran 3560, chegada Mária, essa identificação, desça para o nível 060. Tran 3560, autorizado 060. 35218, estabilizado no localizador. 35218, complete a aproximação, chame a torre na frequência 11896. 118.6. Torre Salvador, TRIP 5218. TRIP 5218, continua a aproximação, reporte trem de pouso baixado e travado. Reportará. O meu solicito está presente para a posição frote. Posso que eu informo ao meu aguardo. Boa noite, Xené 6212, informação X-Ray. Xené 6212, contato radar. Xené 6212, com identificação, chegada Mari, disse um jogo 070. 070, confirme? Confirmo, disse um jogo 070. 070. A 3560, despanjou 050. Salvador, o TAN 3560, chamou? TAN 3560, despanjou 050. 050, TAN 3560. O Xané 6212, despanjou 060. 060. Oscar Uniforme Romeu. Chame Recife, né? Frequência 126, decimal 85, alterna 1936, decimal 65. 2085, a secundária? Secundária 136, decimal 65. 3365, graças. Web 5723, autorizado, ILS, reporte estabilizado. TRIP 5218, solo aos 32, libere próxima direita, via ECO, chama solo 121, decimal 9. Opera direita na Eco, chama o 21-9, 35219. Salvador 35218 livrou na Alfa. 35218 autorizado, teste via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Poderia informar a posição, estacionamento? 35218, site 1, remota 1-3. Remota 1-3, quente. A 3560, desça para 2000 pés, NH1093, autorizado LET, reporte estabilizado. Quem vai reportar estabilizado, 3560? Puxar, né, 6212, desça para 5000 pés, NH1093. 5000, 1212. Antes da Juliette. 35218, autorizado ingressar na Juliette, pátio. Remota 1-3, pátio 1. Juliette, pátio 1, remota 1-3, 5218. Aqui o 5723. 5723, compete aproximação, chama a torre na frequência 118.6. 18.6, obrigado. Salvador Gol, Webjet 5723. Webjet 5723, boa noite. Reporta no marcador externo, trem de pouso baixado travado, ajuste no 0-3. Reporta no externo, baixado de checado 5723. Né, 6212, isso é para 3000 pés, que é negar 1903. Passou o externo, baixa de checado 5723. Gente, Webjet 5723, pouso autorizado, pistão 10, vento 1, 10 graus, 109. Está livre o pouso na 0573. Confirme se a aeronave que chama a torre. É o gol 1-6, 1-6, 1-3. Prossiga o gol 1-6, 1-3. Tem a saída para Brasília? Tem sim, pronto para cópia. Pronto. Gol número 3, autorizado Brasília, nível de voo 360, via Upsilon 17, pista 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Ufito, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5104. Autorizado Brasília, nível 360, decolada 110, curva direita. Saída A, Eletra, confirmo. Santos Volume 7, 198, 186, 104, voo Monumento 3. Número 3, procedimento correto, reporte quanto foi pro feedback. Solo 39, libere próxima direita via Eco, chama solo 121-9. Via Eco 219, obrigado bom trabalho. Esse é o ponto de estabilidade. Fala, Salvador, boa noite, objeto 573, ele vai na sua escuta. Objeto 572. Objeto 572, seja autorizado a táxi via Alfa e Juliette. Parte 1 no portão 05. Alfa e Juliette para o parte 105, 5723. 560 estabilizado. Já 3560, chame a torre na frequência 118.6. Torre Salvador, o Santo 3560 está avisado, pistão no zero. Então 3560, já baixado travado, confirma. Afirmo, 3560. Excelente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 099, Santo 3560. Teve pouso, pistão 10, Santo 3560. 62-62-10. Puxa, 62-12, completa a torre 1-8-62 de bom pouso. 18-6, pode continuar? Salvador, boa noite, Oceaner 6212. Oceaner 6212, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso em Salvador. Aeronave que precede o Airbus da TAM, cruzando agora o eixo da 1735. Aguarde autorização, um ajuste no 013. Aguardando, 013, 6212. Salvador, boa noite, TAM 3560, livrando a Eco. TAM 3560, autorizado o táxi via Alfa Juliette. O senhor vai para o pátio 1 no portão 04. Alfa Juliette, pátio 1 no portão 04, gente. Salvador, coordena nível 170 para o trip 5216, Paracaju. Para qual trip 5216? Está pronto. Trip 5216, autorizado Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677, pista 10, curva esquerda, controle 1118, decimal 1119, decimal 8. Torre 1118, decimal 6, saída Puca, Jama, após Jama, direto Aracaju. Transporte 5120. 190 autorizado, Golf 677, decola 10, curva esquerda, 119.8, controle, saída é a Puca, Jama, Aracaju. Aciona 5120, trip 5216. Trip 5216, protegimento correto, reforçando para o pushback. Reportará. Né, 6212, solo 47, libere próxima direita via Fox, chama solo 121, decimal 9. 219, apoia, girar, tom. Salvador, Xané 6129, aqui Bruno, se escuta. O Xané 6212, autorizado táxi via Alfa Juliette. O senhor vai para o pátio 1, remota 1-4. Alfa Juliette, pátio 1, remota 1-4, linha 2, 1-2. Salvador 3603 no 07, puxa acionamento. Salvador, boa noite, San 3603. San 3603, autorizado, puxe, reporte, quanto para o táxi? Quanto para o táxi, pista 10, San 3603. Xané 6212, mantém a posição, Oscar Juliette. Oscar Juliette, táxi TAN 3603, 162 a bordo, alterna Galeão 4 horas. TAN 3603, autorizado táxi via Pátio 1, Tatuê, Índia, no ponto de espera da pista 10, Semi Torre 118, decimal 6, altímetro 0013. 113, Pátio 1, Índia, Torre 18, 6. TAN 3603, obrigado, uma boa noite. Leme 6212, após a passagem do Airbus 320, autorizado o táxi via Juliet para o Pátio 1, remoto 14. Olhe Salvador, muito boa noite, alça cargo 6552. Alça cargo 6552, está na identificação do WhatsApp de 10050. Descido autorizado 050, perfil Mário, tô frente da XC, informe que perdi contrato com o centro da Recife. Bem, senhor assinando a identificação, o centro da Recife está sem ajuda do seu contato com o Salvador. Beleza. Informação X-Way, Recife, amigo 330, no 05. Objeto 5836, pronto para a cópia? Sim, prossiga. Objeto 5836, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper 58, pistão no 0, curva esquerda, saída Pulca, transição Caju, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, transponder 5123. Recife, nível 330, da Paróquia 110, curva esquerda, na Puca, Caju, outro risco 5.0, via 98, controle 186, torre 1.2.3, do tanto quanto, 5.7.3.6, 5.3.6. Objeto 5.3.6, acontecimento correto, reforço pronto para o pushback. Reportar 5.3.6. Obrigado, senhor.